era uma casa velha, sem telhado, sem janela. Mas um dia a minha vida mudou. Encontrei o Nazareno, filho do Zé Capinheiro, e meu barraco. Caminho e nem direção. Eu andava passos largos para dar de cara com o Cramunhão. Mas Jesus Cristo é bom, entrou na minha vida e tudo mudou. Firmou minha casa na rocha e um lugar no céu para mim preparou. Era uma casa velha. Cristo me deu casa nova, dos seus braços eu não quero sair nunca mais. Me trouxe a fé, a graça e a esperança e a benevolência que ele nos traz. Era uma casa velha. Era uma casa velha, sem telhado, sem janela. Mas um dia a minha vida mudou. Encontrei o Nazareno, filho do Zé Capinheiro, que meu barraco mudou. Encontrei o Nazareno, filho do Zé Capinheiro, que meu barraco mudou. Olha, essa casa tem porta, janela, telhado e tem proteção. Jesus Cristo é a coluna que me dá sustentação. Quem quiser pode vir, venha para contemplar. A casa ficou tão bonita que o próprio Jesus veio nela morar. Era uma casa.